do tamanho. Esse é o Lajota 454. Quase o tamanho. 900 quilômetros. Quase o tamanho. Quase o tamanho. Você está ouvindo a ZYJ 454, Rádio Tamoio AM, 900 kHz, Rio de Janeiro. Uma emissora do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Anote nosso WhatsApp. 021-986-36-4000. Rádio Tamoio. O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros. Alô, alô, Damiana de Lavor. E aí, tudo bem, comandante? Eu vi aí no instante essa senhora mandando um alô pra gente, não foi? Foi pra você, meu amor. Como é o nome dela? Como é o nome dela, hein? Eu não me lembro. Esqueceu. Esqueceu, ouvi de novo então, um né? Vamos ouvir ela. De novo, vamos ouvir. Vai lá, Tom. Bom dia, Tá tudo em onde, Dani? Eu faço um sinal de Tosserrota, eu amo vocês. Francinete, Tom. Nas Garras da Patrulha, um programa que tira você do sério. Você vai se divertir com Cornélio, a Danusca, o Tizil e muitos outros. Com as histórias mais engraçadas do dia a dia. Nas Garras da Patrulha, todos os dias às 10 da manhã, na Rádio Tamoio.